vai cuidar da sua. Essa inveja que você tem de mim é incompetência pura. Enquanto você fica espalhando todo o seu veneno, eu tô na minha conquistando, eu tô vivendo. Enquanto você faz vovó, eu faço amizade. Quem é de verdade fica, quem não é já vai tarde. Enquanto você faz intriga nas redes sociais, eu curto vídeo de cachorro e ganho bem mais. Enquanto a sua alegria é a vida dos outros, o meu prazer é ser feliz, fazer amor gostoso. Para de cuidar da minha vida e vai cuidar da sua. Essa inveja que você tem de mim é incompetência pura. Enquanto você fica espalhando todo o seu veneno, eu tô na minha conquistando, eu tô vivendo. Enquanto você fica espalhando todo o seu veneno, eu tô na minha gostando, eu tô vivendo. Alô, Xande Gonçalves, alô, banda modelo. Vocês conhecem muita gente invejosa por aí? É, turma da banda Destinos. Quem é que não conhece pelo menos umas duas? Ou umas 25 pessoas assim, né? Vamos lá! Enquanto você faz fofoca, eu faço amizade. Quem é de verdade fica, quem não é já vai tarde. Enquanto você faz intriga nas redes sociais, eu curto vídeo de cachorro que eu ganho bem mais. Ah, se ganha. Enquanto o prazer da sua vida é a vida dos outros, o meu prazer é ser feliz, fazer amor gostoso. Para de cuidar da minha vida e vai cuidar da sua. Essa inveja que você tem de mim é incompetência pura. Enquanto você fica espalhando todo o seu veneno, eu tô na minha conquistando, eu tô vivendo. Enquanto você fica espalhando todo o seu veneno,